You start reading. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, agora sim. Versículos 11 a 16. Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 16. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo até que Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode abrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Let's summarize what we were trying to say this morning. Vamos fazer um resumo daquilo que estávamos procurando dizer nesta manhã. I don't know why it took 50 minutes to do it this morning if I can do it in 1 minute now. Eu não sei por que demorou 50 minutos para fazê-lo hoje de manhã, se num minuto eu consigo resumir agora. All religions work on the principle I obey, therefore God accepts me. Todas as religiões funcionam no mesmo princípio: eu obedeço, por isso Deus me aceita. The gospel operates on the principle I am accepted through Christ, therefore I obey. O evangelho funciona no seguinte princípio: eu sou aceito em Cristo, portanto obedeço. Martin Luther's fundamental insight. O insight fundamental de Martin Lutero is that though you are saved by believing the gospel, é que apesar de que você é salvo por crer no evangelho, I'm accepted, therefore I obey. Eu sou aceito, por isso eu obedeço. The deep default mode of the human heart, o modo default do coração humano, aquilo para qual a gente vai naturalmente, is to go back to the principle of religion, I obey, therefore I'm accepted. É voltar e cair no princípio religioso de que eu obedeço, portanto sou aceito. Now you know what the word default mode is. Vocês todos sabem o que significa default. Your computer automatically operates in a certain way. O seu computador, por exemplo, funciona automaticamente de um certo modo. Unless you deliberately tell it to do something else. A não ser que você dê para ele uma ordem deliberada de que faça outra coisa. Martin Luther says that even after you're converted, Martin Lutero diz que mesmo depois de convertido, the heart will go back to operating on a religious principle. O seu coração vai voltar a agir sobre aqueles princípios religiosos. And that is the basic cause of all our spiritual failures. E esse é a causa básica de todos os nossos fracassos espirituais. Our sins, nossos pecados, our uncontrolled emotions, as nossas emoções fora de controle, our fightings and conflict, os nossos conflitos e brigas, and our ministry ineffectiveness. E a ineficácia do nosso ministério. Martin Luther would say that the gospel is not just the ABC of the Christian life. Martin Lutero diria que o evangelho não é apenas o ABC da vida cristã. It's the A to Z of the Christian life. E sim, é o A a Z da vida cristã. Your alphabet ends with Z, right? Yes. Martin Luther is saying something very radical. O Martin Lutero está dizendo algo muito radical aqui. You don't believe the gospel to get saved. Você não acredita no evangelho para ser salvo. And then move on to more advanced principles. E depois você vai para uns princípios mais avançados em seguida. All of our individual problems. Todos os nossos problemas individuais. All of our church problems. Todos os nossos problemas de igreja. Come because we don't go back to the gospel and live it out. São porque nós não voltamos ao evangelho para viver o evangelho. That's the reason why Martin Luther wrote this in Galatians, in his commentary on Galatians. E é por isso que Martin Lutero escreveu o seguinte em seu comentário sobre Gálatas. The truth of the gospel is the principal article of all Christian doctrine. A verdade do evangelho é o artigo principal de toda a doutrina cristã. It is necessary that we know this article well. É necessário que a gente conheça bem este artigo. Teach it to others. Ensine a outros. And beat it into everyone's head continually. E meta na cabeça deles, mesmo que seja na cacetada continuamente. That's Martin Luther, not me. Isso é Martin Lutero, não eu. That's the reason why Martin Luther says you cannot change your heart just through willpower. Por isso que Martin Lutero afirma, você não pode mudar o seu coração apenas por força de vontade. Through moral reformation. Através de reforma moral. Through learning biblical principles and trying to carry them out. Aprendendo princípios bíblicos e tentando segui-los. Ultimately, the heart only changes by using the gospel on it. A única coisa que faz o coração mudar é o evangelho. So I'd like to cover two points tonight. Então essa noite eu gostaria de cobrir dois pontos. Why we need the gospel to change our heart. Por que que nós necessitamos do evangelho para mudar o nosso coração? How to use the gospel to change the heart. E como utilizar-se do evangelho para mudar o nosso coração? Okay, so first, why we need the gospel to change the heart. Primeiro lugar então, por que que nós precisamos do evangelho para mudar o nosso coração? Let me begin with two illustrations. Deixa eu usar em princípio duas ilustrações. We read Galatians chapter 2, 11 to 16. Lemos Gálatas capítulo 2, 11 a 16. Peter the apostle was of course Jewish. Pedro, o apóstolo, era evidentemente judeu. He had been raised to believe that Gentiles were spiritually unclean. E ele tinha sido criado para crer que o gentio era espiritualmente imundo. He was raised to never eat with them. E ele foi criado para nunca comer, compartilhar uma refeição com um deles. Of course, when Peter became a Christian, he learned the gospel. Agora, quando Pedro se converteu, ele aprendeu o evangelho. That Jesus makes us clean and presentable and acceptable to God. Que Jesus nos torna limpos e apresentáveis perante Deus. Jesus, not anything we do or any way we live. E é Jesus, não aquilo que fazemos nem da maneira que vivemos. É Jesus. So Peter began to eat with Gentile brothers and sisters in the Lord. Então Pedro passou a fazer as suas refeições com irmãos e irmãs que eram gentios. But in chapter 2 of Galatians, mas no capítulo 2 de Gálatas, we see that Peter's racial pride and superiority reasserted itself. Nós vemos que de repente aquele orgulho racial, aquela superioridade de Pedro começou a brotar de novo. He refused to eat with Gentile brothers and sisters. Ele começou a recusar-se a fazer as refeições com irmãos e irmãs que eram gentios. Paul confronted and opposed Peter. E Paulo confrontou e se opôs a Pedro. But look how he does it. Mas olha como ele faz isso. He doesn't simply say racial superiority is against God's will. Ele não simplesmente diz assim, essa coisa de você achar que você é uma raça superior é contra a vontade de Deus. Of course, racism is against God's will. É claro que o racismo é contra a vontade de Deus. But that's not Paul's main argument. Mas esse não é o grande argumento de Paulo. He says you are not walking in accord with the gospel. Ele diz, você não está andando de acordo com o evangelho. You've forgotten the gospel, Peter. Você esqueceu o evangelho, Pedro. You're not holding on to the gospel, você Peter. Não está agarrado no evangelho. So isn't it interesting that he confronts Peter with race about his racism? É interessante que ele confronta o Pedro quanto ao seu racismo. And speaks to him about justification by faith alone. E acaba falando com ele a respeito da justificação pela fé unicamente. We will talk more about racism in the gospel tomorrow night. Amanhã à noite nós vamos falar mais sobre racismo e o evangelho. But the point is that Peter's racism was a loss of orientation to the gospel of salvation by grace. Mas o grande ponto é que este racismo que Pedro demonstrou foi aonde ele perdeu a sua orientação quanto ao evangelho da graça. Paul didn't say just stop being a racist. Paulo não chegou e disse pare de ser racista. He said, "Use the gospel on yourself." Ele disse, Pedro, tome um banho de evangelho em você mesmo. You know the gospel at one level. Você conhece o evangelho a um nível. But you don't actually know the gospel at a deeper level. Mas você não conhece o evangelho num nível mais profundo. Let me give you another example. Vou dar uma outra ilustração. More personal. Uma coisa mais pessoal. Why do we as ministers compare ourselves to other ministers? Por que que nós como ministros nos comparamos com outros ministros? Why, when our ministry is criticized, are we so crushed and devastated? Por que que quando o nosso ministério é criticado, a gente fica tão arrasado? Why do we work and work and work until we burn out? Por que que nós trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos até que não sobra nada de nós? Anyway, let me be more personal. Deixa que eu seja então mais pessoal. Why do I compare myself to other ministers? Por que que eu me comparo com outros pregadores, outros ministros? Why am I devastated by criticism? Quando que eu sou criticado, eu fico arrasado. Por quê? Why do I work and work and burn out? Por que que eu trabalho até que eu não aguento mais? Why do I take conferences in Brazil? Por que que eu aceito fazer pregações no Brasil? Oh, I'm sorry. desculpe. That was too personal. Isso foi pessoal demais. I have struggled with these things over the years. Durante os anos eu luto com essas coisas. And I'm sure that two or three of you have struggled with these things. E eu acho que dois ou três de vocês também devem ter lutado com essas coisas. And so I've worked on my heart. Então eu comecei a trabalhar no meu coração. I said, stop working so hard. E eu disse, para de trabalhar tanto assim, coração. You're overworking. Você está trabalhando demais. I'm just repeating what my wife says. Eu estou repetindo o que minha esposa vive me dizendo. But I was working on my heart. Mas eu estava tentando fazer o meu coração entrar na linha. But I came to realize, e eu cheguei a perceber, that the reason I worked too hard, é que a razão por que eu trabalhava demais, was because even though I believed Jesus loved me, é que mesmo acreditando que Jesus me ama, that was an abstraction in my mind, isso era apenas uma abstração na minha mente. The love of people, o amor de pessoas, popularity, a popularidade, was what I really needed, é aquilo que eu realmente queria. To feel both significant and secure. Para que eu pudesse me sentir significante e ao mesmo tempo seguro. I was looking to my ministry effectiveness. Eu olhava para a eficácia do meu ministério. To give me the things that only Jesus could give me. Para que ela me desse as coisas que só Jesus poderia me dar. In other words, it was not enough for me to say stop working harder. Então não bastava eu dizer para de trabalhar tanto assim. I had to admit that I actually didn't believe the gospel at a deep level. Eu tive que admitir para mim mesmo que na realidade eu não cria no evangelho. I was still trying to earn my significance and security through my performance. Eu ainda estava buscando ganhar e merecer a minha significância e a minha segurança através da minha performance. I couldn't just do moral reformation. A reforma moral apenas não funcionava. I had to press the gospel down more deeply into my heart. Eu tinha que levar o evangelho mais a fundo para dentro do meu coração. The heart will never change unless you use the gospel on it. O coração jamais vai mudar a não ser que você aplique nele o evangelho. You can put pressure on the will, você pode pressionar a vontade, but that won't change the heart. Mas isso não muda o coração. Let me turn to my second point. Deixa eu voltar ao meu segundo ponto. How do you use the gospel to change the heart? Como é que você se utiliza do evangelho para mudar ou transformar o coração? The first thing you must do is to identify the idols of your heart. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar os ídolos do seu coração. Martin Luther wrote an exposition of the Ten Commandments. Martin Lutero escreveu uma exposição sobre os 10 mandamentos. It's called a treatise on good works. É chamado um tratado sobre as boas obras. You can get it on the webpage of the Wartburg Theological Seminary in Dubuque, Iowa. Você pode conseguir ele na página do web do Wartburg Seminário Teológico em Iowa. If you're a web surfing pastor, you might want to do that. Se você é desses pastores que gostam de surfar a web, talvez você queira fazer isso. Luther says something in there that changed my life. E Lutero diz alguma coisa ali que mudou a minha vida. At first I didn't believe it. No primeiro momento eu não acreditei. He said the Old Testament law against having other gods. A lei do Velho Testamento sobre não ter outros deuses. And the New Testament gospel that we're saved by grace alone, not works. E o evangelho do Novo Testamento que diz que somos salvos pela graça e não pelas obras. Is essentially the same thing. São a mesma coisa. He says the first commandment in the Ten Commandments. Ele diz que o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Have no other gods before me. Não tereis outros deuses diante de mim. Is the same thing as when Paul says you must believe in Jesus, not in good works. É a mesma coisa que quando Paulo afirma você tem que crer em Jesus e não nas boas obras. Why would that be? Por que seria? Here's why. Eis por quê. If you try to earn your salvation through your performance. Se você tenta ganhar a sua salvação através do seu esforço. As I was doing with my ministry. Como eu fazia com meu ministério. By definition, I'm putting something in the place of Jesus. Por definição, estou colocando algo no lugar de Jesus. And that's an idol by definition. E isso, por definição, é um ídolo. Luther therefore said that the first of the Ten Commandments is more base, is the most basic one. Então Lutero afirma que o primeiro dos 10 mandamentos é o mais básico de todos. That is, you never break commandments 2 through 10 without first also breaking commandment 1. Em outras palavras, você nunca deixa de cumprir os mandamentos 2 a 10 sem antes ter descumprido o número 1. It's very interesting. É muito interessante. He says you would not steal. Ele diz você não vai roubar. You would not lie. Você não vai mentir. You would not commit adultery. Você não vai cometer adultério. Unless first you were making something more important to yourself than Jesus. A não ser que antes de tudo isso você tornou alguma coisa mais importante para você do que Jesus. We don't just lie. Nós não apenas mentimos, we don't just steal, não apenas roubamos, we don't just do these sins, não apenas pecamos dessa maneira, unless first we're trusting something rather than Jesus to be our real savior. A não ser que antes disso estamos confiando em alguma outra coisa a não ser Jesus para ser o nosso salvador. The real actual source of your significance, security, hope and meaning in life. E a verdadeira fonte da sua significância, da sua esperança e da sua segurança na vida. Let me give you two more illustrations. Mais duas ilustrações. The only way I think I get these ideas across is through the illustrations. Eu acho que só a ilustração é que faz essas ideias chegarem à nossa compreensão. Except all the illustrations make me look bad. Só que todas as ilustrações eu fico com cara feia. But I have so many of them I have to use them. Mas são tantas delas que eu tenho que acabar usando. Many years ago, as a young minister, I counseled two women in my church. Muitos anos atrás, como ministro jovem, eu aconselhei duas senhoras na minha igreja. Their problems seemed almost identical. Os seus problemas pareciam-me idênticos. They both had one teenage son. Ambos tinham um filho adolescente. They both had husbands that were not very good fathers. Ambas tinham maridos que não eram pais muito bons. Both the sons were beginning to get into trouble with the law and in trouble. Ambos os filhos estavam começando a ter problemas com a lei. It was largely because the fathers were not loving to their sons. E principalmente porque os seus pais não eram amorosos para com os filhos. Didn't spend time with their sons. Não gastavam tempo com os filhos. Both the women came to me, their pastor. E ambas as mulheres vieram para mim, pastor delas. Said I have so much resentment and anger toward my husband. E diziam, eu tenho tanto ódio daquele meu marido. Please help me. Por favor, me ajude. Well, I sat down with both of them. Então eu sentei com as duas. And I showed them the parts of the Bible that talked about forgiveness. E eu falei aquelas partes da Bíblia que mencionam o perdão. I showed them that they had to forgive. E eu mostrei que elas tinham que perdoar. Like in Luke 17. Como em Lucas 17. Where Jesus says you must forgive 70 times 7. Onde Jesus diz é 70 vezes 7 que você tem que perdoar. I said the reason we should forgive is Jesus has forgiven us. E a razão eu disse que você tem que perdoar é porque Jesus nos perdoou. So we must forgive. Então temos que perdoar. I sat down with both women and called them to forgive their husbands. Então eu sentei com essas duas mulheres e chamei elas para que perdoassem os seus maridos. Two very different things happened. E aconteceram duas coisas distintas. The wife who had been a Christian for a shorter period of time, aquela esposa que foi cristã há pouco tempo, and who had a much worse husband than the other one, e que tinha um marido bem pior do que a outra, sat down and forgave her husband. Ela sentou-se ali e perdoou o marido. Prayed, orou, thought about Jesus' forgiveness of her, pensou no perdão que Jesus havia lhe estendido, let go of her anger, soltou, liberou aquela ira, got relief and release, e recebeu aquela libertação e foi-se embora. But the other woman, mas a outra mulher, who'd been a Christian longer, que foi crente há muito tempo, and whose husband I didn't think was all that bad, e o marido dela até achei que não estava tão mal assim, simply could not forgive her husband. Ela não conseguia perdoar o marido. She seemed to try. Parecia que ela tentava. But she couldn't do it. Mas não conseguia. And I didn't know what to do. E eu não sabia o que fazer. Years later, I look back on the two families. Anos após, agora eu olho para trás sobre aquelas duas famílias. And I realize what the difference was. E eu percebo qual é a diferença. And what mistake I made. E qual foi o meu erro. Both women loved their sons. Ambas as mulheres amavam seus filhos. But the second woman made her son the very center of her life. Mas a segunda mulher fez do seu filho o centro da sua vida. She was a Christian. Ela era cristã. She certainly said, "Jesus loves me." Ela dizia, "Jesus me ama." But it was her son's love that was more important to her than Jesus by far. Mas o amor do filho era muito mais importante para ela do que o amor de Jesus, muito mais. Jesus' love was an abstraction. Porque o amor de Jesus por ela era uma abstração. Deep in her heart, she said this. Lá no fundo do coração dela, ela dizia. Unconsciously, but she said this. Inconscientemente, mas ela dizia. If I'm a good mother, then my life is worthwhile. Se eu sou uma boa mãe, logo a minha vida vale a pena. If my son is happy and loves me, then my life is worthwhile. Se meu filho é bom e me ama, então a minha vida vale a pena. If not, I feel no happiness in life at all. E se não, isso não acontecer, já não tenho razão para estar viva. But anything you add to Jesus Christ is an absolute requirement for happiness. Mas qualquer coisa que você acrescente a Jesus Cristo como requerimento básico para a sua felicidade, is functionally your savior. Funcionalmente passa a ser o seu salvador. Even though you would never call it that. Mesmo que você não diria isso, afirmaria isso. Her son was a good thing. O filho dela era uma coisa boa. She turned him into the ultimate thing. E ela o tornou no máximo, na única coisa. And therefore her anger could not be turned aside. Então, por isso a ira dela não tinha como tirar. She felt unless her son was perfectly happy. Ela sentia que a não ser que o filho dela estivesse perfeitamente feliz, she hardly wanted to live. Já não valia a pena estar viva. She could not simply forgive her husband. Ela não poderia apenas perdoar o marido. Unless she went down underneath in her heart. A não ser que ela fosse lá para o fundo do seu coração. And she saw the idolatry. E visse a idolatria que lá havia. Exactly what Martin Luther said. Exatamente o que o Martin Lutero diz. You never sin. Você nunca peca. Unless a sin under the sin. A não ser que um pecado por baixo do pecado is operating. Está em função, está funcionando. It's a sin of idolatry. É um pecado de idolatria. Of making something besides Jesus Christ your real salvation. E de fazer algo a não ser Jesus a sua salvação. Not resting and rejoicing in what Jesus has done for you. E não descansando e se alegrando naquilo que Jesus fez por você. Let me give you a second illustration. Outra ilustração. Again, it makes me look bad. Vou ficar outra vez feio com essa história. Don't know why you would come back tomorrow night. Já não sei se vocês vão querer voltar amanhã à noite para ouvir mais. But perhaps you've already paid. Quem sabe já pagaram, vou ter que vir, né? When you first get married, you stay on your good behavior for a little while. Quando você se casa, logo no início você fica bem comportadinho por um tempo. Then you just get used to the person. Daí você se acostuma com a pessoa. And you start to act the way you really are. E aí você começa a agir do jeito que você realmente é. And your spouse starts to see things that you've never let anyone else ever see. E o seu cônjuge começa a ver coisas que você não deixa ninguém mais ver. One of the things that my wife and I, my wife's name is Kathy. Uma das coisas que a minha esposa, que se chama Kathy, is we started to notice the ways in which each of us would twist the truth to get an advantage when talking to other people. Nós começamos a perceber como ambos de nós torcíamos a verdade right. Para conseguir uma vantagem ao conversar com outras pessoas. Right. Little lies. Mentirinha só. Twisting the truth. Só torcer a verdade. I would be on the phone. Eu estava ao telefone. She'd hear me talk to someone who was asking me to do something tomorrow night. E ela me ouvia dizer para alguém que me pediu para fazer algo amanhã à noite. I said, well, I won't be home yet by tomorrow night. E eu disse, amanhã à noite eu ainda não estarei em casa. I put down the phone. Eu pus o telefone no gancho. My wife looks at me. Minha esposa olha para mim. That wasn't really true, was it? E ela diz, isso não é bem verdade, não é mesmo? But of course I would catch her doing the same thing. Mas eu pegava ela na mesma coisa. And so we spent about 3 years catching each other, twisting the truth. Então a gente passou uns 3 anos um pegando o outro, torcendo a verdade. And we fought about it. E brigávamos a respeito disso. Until we agreed we probably were both equally bad at it. E aí finalmente chegamos à conclusão que ambos eram igualmente ruins. And we prayed. We said we needed to change that. E nós oramos e dissemos, nós temos que mudar isso aí. We're in the ministry. Estamos no ministério. We shouldn't be telling any lies, even little lies. E não deveríamos estar contando nenhuma mentira, nem mentirinha. But it kept going. Mas a coisa continuava. And one day I started to realize that my wife and I didn't twist the truth in the same situations. E aí eu comecei a perceber um dia que eu e minha esposa não torcíamos a verdade nas mesmas situações. I tended to twist the truth when I thought somebody would be unhappy with me. Eu notei que eu torcia a verdade quando alguém iria ficar insatisfeito ou infeliz comigo. So if someone said, "Did you get to that project I asked you to do?" Por exemplo, se alguém me perguntasse, "Você conseguiu fazer aquele projeto que eu lhe pedi?" I would say, "Well, I'm almost done with it." Eu diria, "Olha, tô quase no fim." But I actually had forgotten completely about it. Nem me lembrava mais do tal projeto. I would be walking away from the conversation saying, "I did it again." E eu estaria saindo daquela conversa e falei, "Meu, menti de novo." I suddenly realized my wife never, ever, ever twisted the truth in that situation. De repente eu percebi que minha esposa jamais em situação alguma torcia a verdade naquela situação. I realized it was because she didn't care what people thought about her. E eu percebi que ela não estava nem aí com aquilo que os outros pensavam dela. If someone was unhappy with her, she just shrugs. Se alguém estava infeliz ou insatisfeito com ela, ela dava de ombros. If someone's very unhappy with me, I feel much more unhappy. Se alguém está infeliz comigo, eu fico muito mais infeliz ainda. I began to realize that there was a sin under my sin. E eu comecei a perceber que havia um pecado debaixo do meu pecado. I only twisted the truth because I needed human approval. Eu só torci a verdade porque eu desejava a aprovação humana. It was more important what people thought of me than what Jesus thought of me. Era mais importante o que as pessoas achavam de mim do que Jesus achava de mim. I came to see that though I believed in my head that God loved me in Christ. Eu comecei a perceber que apesar de acreditar na minha cabeça que Deus me ama em Cristo, the only way I could really be convinced in my real heart that I was a valuable person. A única maneira que eu poderia estar realmente convencido em meu coração que eu era de algum valor, I have to constantly have people speaking well of me. Era as pessoas estarem sempre falando bem de mim. Kathy twisted the truth in different situations. A Kathy torcia a verdade em outras situações. Because she has different idols in her life. Porque ela tem outros diferentes ídolos na vida dela. Different alternatives to really believing the gospel of grace. E outras diferentes alternativas para realmente crer no evangelho da graça. But I'm not going to tell you about hers because she's not here and that wouldn't be fair. E eu não vou falar dos dela porque ela não está aqui, não seria legal. But you see what Martin Luther said. Mas veja só o que o Martin Lutero disse. It's absolutely right again. É absolutamente verdade mais uma vez. Of course we do sins. É claro que nós pecamos. But why do we sin in the particular ways we do? Mas por que que nós pecamos daquele jeito que nós pecamos? Of course we get too angry. Às vezes a gente fica muito irado. We get too anxious. Somos muito ansiosos. Or we get despondent. Ou então ficamos meio deprimidos. And we can't stop it. E não conseguimos parar isso, brecar isso. But why not? Mas por que não? Whenever that happens, quando isso acontece, it's because something besides Jesus Christ, é porque algo além de Jesus Cristo, is your functional savior, é o teu salvador funcional, to your heart, para o seu coração. There's a moralistic elder brother way to change behavior. E existe um comportamento moralista de irmão mais velho para mudar o comportamento. There's a moralistic elder brother way to make people honest. E existe também uma forma moralista de irmão mais velho para tornar as pessoas honestas. Unfortunately, we tend to use it on our children. E infelizmente a gente usa esses métodos com os nossos filhos. So for example, we say if you lie, you'll get in trouble. A gente diz para eles, se você mentir, você vai se meter em problemas. If you lie, you'll get in trouble with God. E se você mentir, você vai ter problemas com Deus. Or if you lie, you'll be like those terrible people who tell lies. Ou se você mentir, você vai ser igual aquela gente horrível que mente. You're better than that. Você é melhor do que isso. See how we motivate people to be honest. Veja como é que a gente motiva as pessoas para serem honestas. Fear and pride. Orgulho e medo. Fear, I'm going to get caught. Medo, vou ser pego. Pride, I don't want to be like those people who are dishonest. Orgulho, não quero ser que nem aquela gente lá que mente, tá louco. But if you use sin to make yourself honest, mas se você usa pecado para se tornar honesto, you're not really changing the heart. Você não está mudando o coração. You're just, is there a word for jury-rig the heart? Você está apenas manipulando, manipulating. Yes, that's right. You are bending the heart into a shape. Você está retorcendo o seu coração numa certa forma. Instead of melting the heart into shape. Ao invés de derreter o coração para ele assumir aquela if forma. You bend it, it will break. Se você retorce demais o coração, ele quebra. Or it will just come back. Ou simplesmente ele volta para a posição original. Because you see, if you use fear and pride to get people to tell the truth. Porque se você usar o medo e o orgulho para que as pessoas digam a verdade. Why do we lie? Por que que nós mentimos? Out of fear and pride. Nós mentimos por causa de orgulho e medo. You're not destroying the fear and pride of the heart. Você não está destruindo o orgulho e o medo do coração. And someday it will erupt. E um dia isso aí vai explodir. And you'll be surprised. E você vai se surpreender. Because you say, I can't believe I did the embezzlement, I can't believe I cheated, I can't believe I lied. Você vai se surpreender dizendo, eu não acredito que eu roubei aquele dinheiro, eu não acredito que eu enganei a minha esposa, eu não acredito que eu menti assim. I was raised to be honest. Eu fui criado para ser honesto. I can't believe I did this. Não creio que eu fiz isso. But you see, the fear and pride of the heart had never been dealt with. Mas por quê? Porque o medo e o orgulho do coração nunca foram lidados. The gospel hadn't been used on the heart. O evangelho não tinha sido aplicado ao coração. We moralistically, in an elder brother way, worked on the behavior. E nós trabalhamos apenas o comportamento naquela modalidade moralista de irmão mais velho. But didn't really change the heart. Mas não mudamos o coração. In Paul's epistle to Titus, na epístola de Paulo a Tito, chapter 2, capítulo 2, verses 11 to 14, versículos 11 a 14. There's a wonderful place where Paul says. Há um lugar maravilhoso onde Paulo diz. The grace of God has appeared. A graça de Deus apareceu. And the grace of God teaches us to say no to ungodliness. E a graça de Deus nos ensina a dizer não para tudo que não se parece com Deus. Not fear of punishment. Não medo de sermos pegos. The grace of God that says there is no more condemnation for those who Mas sim a graça de Deus que nos diz já não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Because the grace of God takes away the need for the idols. Porque a graça de Deus retira aquela necessidade dos ídolos. Now you might say, well, how does that work? E você pode me perguntar, mas como funciona isso? Two last illustrations. Duas últimas ilustrações. I have to look at the person who I'm afraid of. I have to look at the person whose disapproval I'm afraid of. Eu tenho que encarar aquela pessoa que eu estou com medo dela me desaprovar, dela não gostar do que eu vou falar. I want to say I've been working on the project. Eu quero dizer a ela, olha, tô quase no fim daquele projeto. The truth is I'd forgotten completely about it. A verdade é que nem me lembrava que existia tal projeto. I'd forgotten completely about you. E eu esqueci completamente de você também. How will I do it? Como é que eu vou fazer isso? I could say to myself, if I tell a lie, I'll get caught. Eu poderia dizer, bem, se eu mentir, você pego. But the pride and the fear and the self-centeredness is not being dealt with. Mas todo aquele egocentrismo e o medo e o orgulho meu não estaria sendo lidado. Instead, I have to look at the person in my heart. Eu tenho que olhar para a pessoa em meu coração. And I have to say, I would like to have your approval. E eu tenho que dizer, olha, eu gostaria muito de contar com a sua aprovação. But I don't absolutely need it. Mas eu não necessito dela absolutamente. Because you see, as I have Jesus' approval. Porque eu tenho a aprovação de Jesus. And why do I need the approval of the peasants? E por que que eu preciso da aprovação de uma pessoa que é um pedinte? When I have the love of the king. Quando eu tenho o amor do rei. I have to think about the king's love at that moment. Eu tenho que pensar no amor do rei naquele momento. I have to convict myself through grace. Eu tenho que me convencer pela graça. Not say to myself, how bad are you for lying? Eu não tenho que dizer a mim, mas como você é mau, você é um mentiroso. But say, why do I want to lie when I have this from Jesus? E sim, eu tenho que dizer, por que que eu quero mentir se eu tenho isto da parte de Jesus? Let me give you another example. Um outro exemplo. In Colossians chapter 3 verses 1 to 3. Em Colossenses 3 de 1 a 3. It says, set your mind on things above. Coloque a sua mente nas coisas do alto. Your life is hid with Christ in God. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Your life is hid with Christ in God. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Some years ago, again, when I was a young minister and didn't know much about counseling. Muitos anos atrás, quando eu era um jovem ministro e não entendia muito sobre aconselhamento. I was counseling a woman from North Carolina. Eu aconselhava uma senhora da Carolina do Norte. And one of her big problems was that she always needed to have some man love her. E um dos grandes problemas dela é que ela sempre carecia do amor de algum homem. She needed it so badly that she took any man who was available, no matter what his character. E ela carecia tanto disso que ela agarrava qualquer homem que passava por perto, independente do caráter dele. So she got into many relationships that were abusive. E ela então sofreu muitos abusos. That were bad for her. Pessoas que fizeram mal a ela. She started coming to my church. Começou a vir à minha igreja. And going to a secular counselor, a therapist in Richmond. E também ia para um terapeuta em Richmond, na Virgínia. And I was talking to her and trying to help encourage her. E eu conversava com ela e buscava encorajá-la. But she actually taught me something. Mas ela que acabou me ensinando alguma coisa. She said, "I'm going to a therapist, and the therapist has said a good thing." Ela disse, olha, eu estou indo para o terapeuta e o terapeuta disse uma coisa boa. She says, you have built all of your significance and hope on men. Ele disse, você colocou toda a sua significância e toda a sua esperança em homens. What you need, she said, o que ela me disse, o que você precisa, you must not build your identity on men. Você não tem que buscar a sua identidade em homens. You must be a strong, independent woman. Você tem que ser uma mulher forte, independente. This is what the therapist said. Isso é o terapeuta falando. You need a career. Você precisa de uma carreira. Go get an education, get a career. Vai estudar e pegue uma carreira. And then you feel good about yourself. E aí você vai se sentir bem a respeito de si mesma. Now she said to me, the therapist means well. E ela me disse, o terapeuta até que é bem intencionado. But I realize now that she's just asking me to switch one kind of idol for another. Mas eu percebo que ela, a terapeuta, está me pedindo para trocar um ídolo pelo outro. So she says, right now, when I look at men and I say, unless you love me, I'm nothing. Eu olho hoje em dia para homens e falo, se você não me ama, eu não sou nada. But the therapist wants me to look at my career and say, unless I'm successful, I'm nothing. E a terapeuta quer que eu olhe para minha carreira e diga, a não ser que eu seja um sucesso, eu não sou nada. The therapist wants me to exchange a female idol. O terapeuta quer que eu troque esse ídolo que é um homem for a male idol. Um ídolo feminino por um ídolo masculino. She says, I want neither. E ela disse, eu não quero nenhum dos dois ídolos. And I said, well, how have you been working it? E eu disse, então como é que você está lidando com isso? She said, Colossians chapter 3. Ela me disse, Colossenses capítulo 3. It's very practical, she said. É muito prático, disse ela. Well, she says, how does it work? I said. E eu disse, mas como funciona isso? She says, I look at men and I say, ela me disse assim, eu olho para os homens e digo, you're nice, você é legal, but you are not my life. Mas você não é a minha vida. Christ is my life. Cristo é a minha vida. I'm done making anything else my life. E eu não vou fazer de mais nada a minha vida. You are a good thing, but not an ultimate thing. Você é uma coisa boa, mas não é o máximo. I'm setting my mind on things which are above. Eu vou colocar a minha mente nas coisas que são do alto. Where my life is hid with Christ and God. Porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Now, do you realize the implication of this? Agora você está percebendo a implicação disto? How do you melt your heart into the proper shape instead of bending it? Como é que você derrete o seu coração para ele se amoldar ao invés de retorcê-lo para ele se amoldar? How do you change the heart rather than just simply get behavior through fear and pride? Como é que você muda o coração ao invés de simplesmente mudar o comportamento através de medo e orgulho? The key is worship. O segredo é adoração. If I change mainly by taking biblical principles and putting them into practice, se eu mudar principalmente através de tomar princípios bíblicos e colocá-los em prática, the key would probably be teaching and obedience. A chave talvez fosse ensino e obediência. But if it's the gospel that changes my heart, mas se é o evangelho que muda o meu coração, if my problem is that my heart finds my son's love or ministry or other things more real than Jesus' love, se o meu problema é que o meu coração acha maior realidade em meu filho, meu trabalho, meu ministério, alguma coisa mais do que o amor de Jesus, if my head knows the gospel but my heart really doesn't, se minha cabeça conhece o evangelho mas o meu coração não, I will only be liberated through worship. Somente a adoração é que pode me libertar disso. What do you think you're doing in worship? O que você acha que você está fazendo ao adorar? The things you think, you sing, the things you pray. As coisas que você adora, as coisas que você canta. Are they brand new ideas? Elas são ideias novas? Aren't they ideas that you already know, most of them? Elas não são fatos que você já conhece a maioria delas? But through the fellowship. Mas pela comunhão. The community. A comunidade. Through singing. Através de cantar. Worship. Adoração. Prayer, louvor, a oração, baptism and the Lord's Supper, batismo e ceia do Senhor. You're taking these truths, você está tomando essas verdades and making them real to your heart, e fazendo com que elas se tornem verdadeiras ao seu coração. So you actually are having your heart changed by the gospel as you worship. Então a modificação no seu coração está acontecendo enquanto você adora. Paul said, I am not ashamed of the gospel. Paulo disse, eu não tenho vergonha do evangelho. He does, and then he says, e aí ele diz, not that it has the power of God. Not that it has the power of God. Não que ela possui o poder de Deus. Not that it results in the power of God. Não que ela resulta ou produz o poder de Deus. He says the gospel is the power of God. E sim, ela é o poder de Deus. Unto salvation. Para a salvação. I'm asking you to take the gospel. Eu estou pedindo a você que leve o evangelho and put it into those places in your life where you don't seem to be able to change. E coloque ela nos lugares da sua vida onde você parece que não consegue mudar. Realize that the reason you are having trouble changing. E perceba que a razão por que você não está conseguindo mudar is there's a particular way in which you're not believing the gospel. É porque há um jeitinho ali onde você na realidade não está vivendo o evangelho. Find it. Ache isso. Put the gospel in there. Bota o evangelho lá. Ask the Holy Spirit to detonate it. Peça ao Espírito Santo que detone aquele evangelho naquele lugar. And your life will change. E a sua vida vai mudar. Again, Martin Luther. Outra vez, Martin Lutero. The truth of the gospel. A verdade do evangelho. Is the principal article of all Christian doctrine. É o principal artigo de toda a doutrina cristã. It is necessary that we know this article well. É necessário que a gente conheça bem este artigo. Teach it to others. E ensine a outros. And beat it into everyone's head continually. E meta ele continuamente, mesmo que seja cacetada, dentro da cabeça dos outros continuamente. Start with your own head, please. Comece com a sua própria cabeça, por favor. Let me pray with you. Quero orar com vocês. Our Father, we thank you that the gospel is a power. Pai querido, nós te agradecemos que o evangelho é o poder. It's not just words. Não é apenas palavras. It's power in a verbal form. É poder numa forma verbal. We ask that you would teach us, every one of us as individuals. E nós pedimos que o Senhor ensine a cada um de nós como indivíduos. How to bring the power of the gospel into our lives at the point of our need. Como trazer o evangelho para dentro da nossa vida no lugar que nós mais precisamos dela. Show us our idols. Mostre para nós nossos ídolos, Senhor. All of us have idols. Todos nós temos ídolos. There are things we're looking to that only Jesus can give us. Existem coisas que nós estamos buscando que só Jesus pode nos dar. We're building our lives on them instead of you. E estamos edificando a nossa vida sobre eles em vez de sobre o Senhor. Even though we're Christians. Mesmo que somos crentes. And it's the source of all of our problems. E essa é a fonte de todos os nossos problemas. Show us how to use the gospel in our hearts. Mostre-nos como usar o evangelho em nossos próprios corações. Let the grace of God appear to us. Que a graça de Deus possa aparecer para nós. And teach us to say no to ungodliness. E nos ensine a dizer não para aquilo que não se parece com o Senhor. Help us to set our minds on things which are above. Nos ajude a afirmar nossas mentes naquilo que está em cima. So we can look at all the things in this world. Para que possamos olhar tudo que existe aí no mundo. That are driving us. As coisas que estão nos empurrando, scaring us, as coisas que nos metem medo, and pulling us down, nos puxando para baixo, and say, e dizer a elas, you are not my life. Você não é a minha vida. Christ is my life. Cristo é a minha vida. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus é que oramos. Amen. Amém.